Yo, András, o fugitivo. Yo, 2010, Best Produções. Estão vindo atrás de mim, eu não sei mais o que eu faço. Se pra todo lado que eu vou, escutam meus passos. Estou cercado, não tenho munição e nem armamento. A minha arma é minha sorte, eu continuo correndo. Adrenalina, anestesia, os ferimentos causados na fuga. Pelo menos por enquanto, a dia minha ainda sepultura. Dessa vez, eu estarei de um lado diferente, recebendo flores e depoimentos deprimentes. Escuto latidos de vários trens farejadores. Me seguindo até aqui, eu já escuto rumores de que serei mais um enterrado sem direito a nada, sem salva de tiro, sem homenagem em prol da minha alma. Pelo menos por um minuto provei o gosto da liberdade. Estou longe desses mundos que cercam a minha verdade. Inocente, como todos dizem, eu tenho provas. Acusado injustamente, alguém quer me ver na cova. O bode expiatório da história na armadilha. Vida sempre pega peças, missão cumprida. Eles sempre precisam de alguém pra levar a culpa. Eu fui o escolhido pra receber a tortura. Só que eu fugi, agora estou livre pra sua tristeza. Vou provar minha inocência, essa é a única certeza. Arriscado a perder a vida a qualquer momento. O cansaço me domina, está acabando o tempo. Talvez eu nem consiga fazer o que eu penso, mas pelo menos morrerei longe desse tormento. Eu sou mais um que luta pra provar a inocência. No meio do mundo de cobras eu uso minha inteligência. Talvez eu nem consiga fazer o que eu penso, mas pelo menos morrerei longe desse tormento. Eu sou mais um que luta pra provar a inocência. No meio do mundo de cobras eu uso a minha inteligência. Sou mais um fugitivo, ninguém pode me pegar. Suas armas de destruição não pode me matar. Pode me procurar até surgir o seu cansaço. Pode me procurar que eu me escondo em cada passo. Estilo camaleão, me camuflo até no aço. 48 horas pra ficar nesse embaraço. Escuto passos, bem perto de mim vejo sombras. Bem perto de mim, armas com muita munição, mas não me acharam aqui. A luz de busca vem de cima, mas não me acharam aqui. Eu sei que é difícil, mas aqui eu não desisto. A minha liberdade é o meu objetivo. Não tenho armas pra lutar contra o inimigo. A sirene vai soando, é mais um aviso. Tá vindo mais reforço pra tentar me encontrar, mas tem que ser mais esperto do que eu pra me achar. Escuto gritos e muitos latidos. Cada minuto por aqui é um minuto de alívio. Já faz algumas horas que aqui eu sobrevivo. Arrisco a minha vida pra poder ficar vivo. Vence toda a injustiça, esse é o incentivo. Luto contra mentes de um ódio específico. Escuto até sua pulsação, meu ouvido é preciso. A sede da liberdade me tornar um fugitivo. Talvez eu nem consiga fazer o que eu penso, mas pelo menos morrerei longe desse tormento. Eu sou mais um que luta pra provar a inocência. No meio do mundo de cobras eu uso minha inteligência. Talvez eu nem consiga fazer o que eu penso, mas pelo menos morrerei longe desse tormento. Eu sou mais um que luta pra provar a inocência. No meio do mundo de cobras eu uso a minha inteligência. Tô no mato moqueado, tô sendo procurado. Livro ligado pra não ser capturado. Tô tipo um soldado, uns pano camuflado. Pente estufado, sentido aguçado. Escravo rebelado, não sou manipulado. Vocês acham que me pegam, mas estão equivocados. Vocês querem o controle de todo o mundo. Eu sei bem como é o seu plano imundo. Vocês querem mentir a alma de cada ser humano. Vocês são Illuminati, eu sei, eu não me engano. Demônios da sombra sabem que eu sou um perigo pra sua conspiração, pro seu objetivo. Sem esse papo furado de nova ordem mundial, falsos profetas são a face do mal. Eu sei do seu conchavo, vocês querem o domínio. Não importa se o planeta entra em declínio. Querem a marca da besta marcada no meu corpo, mas pra fazerem isso, só eu tô no morto. Não aceito, me recuso, tenho Deus no coração. Sou instrumento do Senhor designado pra missão. Minha voz traz a verdade que não querem mostrar. Enquanto eu viver, meu rap eu vou cantar. Você é o pesadelo, esse sangue suga. Você é a resistência, mesmo estando em fuga. Talvez eu nem consiga fazer o que eu penso, mas pelo menos morrerei longe desse tormento. Eu sou mais um que luta pra provar a inocência. No meio do mundo de cobras eu uso minha inteligência. Talvez eu nem consiga fazer o que eu penso, mas pelo menos morrerei longe desse tormento. Eu sou mais um que luta pra provar a inocência.